Alô, galera! Bora curtir meu novo sucesso aí, viu? A filha do patrão. Quando eu vejo você, o meu coração dispara. O nome disso é paixão. Eu não sei o que fazer, pois eu não tenho coragem de fazer uma declaração. Você é rica e eu sou pobre, não tem condição. Você é tão linda, é também a filha do patrão. Sei que ele não vai aceitar um empregado com sua filha ficar. Por isso jamais vou falar. Prefiro ficar te olhando do que estar longe, ficar pensando. Eu não suportaria. Eu fico aqui em silêncio te amando. Vejo você, o meu coração dispara. O nome disso é paixão. Eu não sei o que fazer, pois eu não tenho coragem de fazer uma declaração. Você é rica e eu sou pobre, não tem condição. Você é tão linda, é também a filha do patrão. Sei que ele não vai aceitar um empregado com sua filha ficar. Por isso jamais vou falar. Prefiro ficar te olhando do que estar longe, ficar pensando. Eu não suportaria. Eu fico aqui em silêncio te amando. Pai, o precisa de amor e paz. Desespero com tanta miséria, pra milhões de irmãos tá faltando comida. Faz medo até de andar pelas ruas com a violência tão absurda. Acabando com as nossas florestas, o povo morrendo com tanta peste, e aquele amor que ficou no passado, e o velocímetro do tempo acelerado. Oh, meu Pai, para onde é que a gente vai? Oh, meu Pai, oh, meu Pai, o mundo precisa de amor e paz. Solidão, bebendo de bar em bar o meu violão. Abandonei o trabalho, pois pra quem trabalhava um outro levou. Agora eu não faço nada, só tomo cachaça. Cachaceiro eu sou cachaceiro, eu sou piriteiro, eu vivo a beber. E não me critique se eu sou assim, a culpada é você. Eu sou cachaceiro, eu sou piriteiro, eu vivo a beber. E não me critique se eu sou assim, a culpada é você. Bora beber, isso é brega apaixonado. Você foi embora, fiquei na solidão, bebendo de bar em bar o meu violão. Abandonei o trabalho, pois pra quem trabalhava um outro levou. Agora eu não faço nada, só tomo cachaça. Cachaceiro eu sou cachaceiro, eu sou piriteiro, eu vivo a beber. E não me critique se eu sou assim, a culpada é você. Eu sou cachaceiro, eu sou piriteiro, eu vivo a beber. E não me critique se eu sou assim, a culpada é você. hoje à noite vou dançar um brega. Quero dançar coladinho no esfrega, esfrega. Quero beijar na boca da minha linda Rapunzel. Vou me prender nas tranças dos seus cabelos, seus lábios de mel. Me encantar no feitiço do seu sorriso que me leva pro céu. Rapunzel, Rapunzel, dos lábios de mel. Vou me encantar no feitiço do seu sorriso que me leva pro céu. Bora beber, bora beber. Eu vou sair hoje à noite, vou dançar um brega. Quero dançar coladinho no esfrega, esfrega. Quero beijar na boca da minha linda Rapunzel. Vou me prender nas tranças dos seus cabelos, seus lábios de mel. Me encantar no feitiço do seu sorriso que me leva pro céu. Rapunzel, Rapunzel, dos lábios de mel. Vou me encantar no feitiço do seu sorriso que me leva pro céu. mete caia, ela mete caia. Cuidado com ela, sai de perto dela, pois senão é sal. Ela mete caia, ela mete caia. Cuidado com ela, sai de perto dela, pois senão é sal. Ela já traiu os seus dois maridos. O primeiro, coitado, não aguentou. O segundo foi embora pra Bahia, pois ela nele logo só passou. Agora é você que vai sofrer quando ela meter gaia em você. Não vem querer beber com dor de corno. Aqui no bar eu não aviso de novo. Ela mete gaia, ela mete gaia. Cuidado com ela, sai de perto dela, pois senão é sal. Vai, bamba! É o brega apaixonado. Bora beber, bora beber. Ela mete gaia, ela mete gaia. Cuidado com ela, sai de perto dela, pois senão é sal. Ela mete gaia, ela mete gaia. Cuidado com ela, sai de perto dela, pois senão é sal. Ela já traiu os seus dois maridos. O primeiro, coitado, não aguentou. O segundo foi embora pra Bahia, pois ela nele logo só passou. Agora é você que vai sofrer quando ela meter gaia em você. Não vem querer beber com dor de corno. Aqui no bar eu não aviso de novo. Ela mete gaia, ela mete gaia. Cuidado com ela, sai de perto dela, pois senão é sal. Vai, bamba! É o brega apaixonado, bora beber, bora beber. Acordei pensando nela, a coisa mais linda, minha Cinderela. Eu já procurei por todos os lugares, mas não a encontrei. Nas festas, nos bares, minha Cinderela, onde é que você está? Eu te procuro, não consigo te encontrar. Será que foi um sonho? Foi tudo ilusão? Eu só sei que é verdade, és a minha paixão. Hoje acordei pensando nela, a coisa mais linda, minha Cinderela. Eu já procurei por todos os lugares, mas não a encontrei. Nas festas, nos bares, minha Cinderela, onde é que você está? Eu te procuro, não consigo te encontrar.